Amor, quero ser um pássaro, virei voar livremente, leve, solto e feliz, por todo o firmamento. Ser livre não tem preço, vem comigo, vem sonhar. O mundo se torna belo, sempre querendo te amar. O pensamento supera o pássaro mais veloz. Minha alma voa longe para ouvir a tua voz. Amor, quero ser um pássaro para voar livremente, leve, solto e feliz por todo o firmamento. Ser livre não tem preço, vem comigo, vem voar. Se torna belo, sempre querendo te amar. O pensamento supera o pássaro mais veloz. Minha alma voa longe para ouvir a tua voz. Obrigada.